And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. Não, beleza. Se tu ficar falando mal do Homem de Aço, já tá bom já. Eu não vou falar mal, porque eu gostei do filme. Tá gravando, hein? Isso vai ser usado contra você, mano. Tá, eu gostei, pô. Você gostou do Batman? Gostei. Puta merda. Não, mas do Atman é bom. Esse cara tá fazendo o quê? Isso, o Atman é bom, rapaz. O Atman é maneirão, pô. Cala a boca, todo mundo. On your arm will stand up. At the terror in each sip and in each sup. Isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um Meta... Opa, não. Não pode mais falar isso, não. Ameaçado. Ameaçado. O Eduardo Salles. Cagueta logo, cagueta logo. Falou que ia processar a gente por uso indevido da imagem. Uso devido de imagem? É, porque a gente já existe Metacast, a gente tava usando, não sei saber, mas supostamente. Mas é uso de imagem? A gente tá usando o nome, não tem mais uso indevido do áudio. É, do áudio? Pô, Danis, a partir de agora é só podcast Metafosfato. Não é melhor outro nome, não? Ah, Danis também. Danis também. Então, Metacast pode ser Fotocast. Não, tá bom, Metafosfato. Tá bom, chega, chega. Então é isso aí, estamos na mesa hoje com Roda. Com quem? Qual é o seu nome? David Cavaleiro, eu acredito no impossível, eu acredito no Meta Fosfato. E você quem é? Alexandre Felipe, não é só por mim, pelos 20 centavos. Puta merda. E eu sou o Hel. E eu sou o Hel, só essa aí. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores diretores, um dos mais enigmáticos, elegantes e visionários diretores da nossa época, que é o diretor que o Davi ama, né, Davi? É, o cara é um gênio. O cara é um gênio, é, o cara é extremamente sutil, consegue fazer inception na sua mente. O cara praticamente trabalha com mensagens subliminares. O nome dele é Zack Snyder. O cara. O homem da sutileza. Então, joga a vinheta aí. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Voltando aqui mais uma vez e a gente vai contar um pouco da história da vida dele, não, né? Dantes, vamos falar só dos filmes. Eu também não sei muito da história dele. Eu sei que ele é mórmon, né? Ele é mórmon. Eu lembro da entrevista dele para a revista 7, inclusive. O primeiro filme, o filme dele que... Do teu parceiro Sadovski? É, do Sadovski. É, na época 7, inclusive, fez uma capa de revista bem bacana para o filme 300, que é uma merda, né? 300 é um filme de viado. Que isso, rapaz. E olha que ele botou cuecão de couro ainda. Não, depois fala do filme. Fala aí o que você quer falar. É, lembro que eles citaram isso, né? Que ele era mórmon na época. Eu lembro da brincadeira do pessoal perguntando se ele só tinha uma esposa, se ele ia arrumar outra. Por causa até na época eu tava, tinha uma série, acho que era. Uma série da HBO, que era sobre mórmons também. Ah, que é até com aquele cara que faz o dia depois de amanhã, que tinha uma porrada de esposa. Amor? Isso. Amor imenso. Isso aí. Ele é mórmon. O primeiro filme dele que ficou famoso aqui no Brasil foi pro cinema. E é um bom filme, estranhamente, é o Madrugada dos Mortos, que é um remake do Jorge Romero. Que esse aí é de 2004. Não, só uma dica agora, um detalhe agora. Ele nasceu em 1º de março de 1966, tem 47 anos, sei lá, não sei fazer as contas, faz as contas aí quem estiver ouvindo. E um detalhe interessante, adivinha de quem ele foi colega de faculdade? Um outro grande diretor da nossa era. Michael Bay não, né? Michael Bay. Puta merda, isso explica tudo! Isso explica muita coisa. Então é isso aí. Aí, Leque, continua falando aí. Agora fala aí do Madrugada dos Mortos, Leque. Cara, Leque, se liga só, irmão. O cara pegou o filme do Jorge Romero, né? E tipo assim... Rapidinho, deixa eu dar uma explicação aqui ao Alexandre e aos que não conhecem o Zack Snyder. Zack Snyder é um diretor que ele é todo descolado. Aí... Ele gosta de melhorar as obras dos outros. Melhorar as obras alheias. É. Ele é todo descolado, ele chega assim lá no set plano de filmagem. Ei, Leque, vamos fazer a parada assim e tal. Então é isso aí, bota a frente aí. Aí, Leque, é isso aí. Matar alienígena não é contra a lei, irmão. Fala aí. Ah, bicho. Tipo, Madrugada dos Mortos é um remake do filme do Jorge Romero, né? Jorge Romero é o que faz o Coringa do Batman? Aquele é o César Romero, César Romero. Piada infame. É, cara, o filme é legal pra caramba. O filme é legal pra caramba. Por incrível que pareça, a abertura tem uma musiquinha apocalíptica. A abertura é excepcional. O filme ele perde ritmo depois que eles entram no shopping. Porque a história do Madrugada dos Mortos, o mundo sofre um apocalipse zumbi. Só que diferente dos outros apocalipse zumbi, esses zumbis aqui eles não são... Lentos, debilóides, né, aquelas coisas. Os zumbis aqui são anabolizados. O Zack Snyder pega e olha só, ele melhora as coisas. Ele pega lá os zumbis do Romero e faz os caras maluco aí, lutar com o Anderson Silva. Não são Silva, não, que esse é um fraco. Eu lembro que eu cago pra filme de zumbi, né? A gente já falou isso em outros podcasts. Eu odeio filme de zumbi, é uma merda. Mas eu lembro que assim que lançaram o Madrugada dos Mortos, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do filme foi ligar pra ele e dizer: caraca, tu já viu Madrugada dos Mortos? Ele: não, porra, não, maluco. Tu tem que ver a abertura, cara, é muito show de bola. Cara, a abertura, tu vê zumbi correndo pra tudo quanto é lá. Foi a primeira vez que eu vi, eu achei que tivesse só a minha primeira vez, mas parece que foi a primeira vez que fizeram uma coisa dessa, né? Que é zumbi correndo, né? Eu não lembro de outro filme que mostre zumbi, assim. Olha que eu já assisti muito filme de zumbi. Eu já assisti, inclusive, um filme de zumbi onde os zumbis são uma praga alienígena e você vê um gafanhoto sendo abduzido por um disco voador. Que merda, hein? Cara, não, e tem um maluco que ele luta contra os zumbis, ele guarda a arma na bunda, ele estica os braços e as armas saem voando da bunda dele, assim, ele mata zumbis de tudo quanto é maneira. É um filme maneiro, de que se passarem. Acho que é Canibais é o nome do filme. É bem trash. Acho que é um filme inglês. Mas o Madrugada dos Mortos é um bom filme, não é nada especial. O ritmo dele é interessante no início, mas o segundo ato do filme é muito arrastado. Depois que eles entram, vale no... lembrar também que o Zack Snyder, apesar de ter melhorado alguma coisa que você diz, que eu não vi, vale lembrar que a obra original falava de consumismo e o Zack Snyder conseguiu cagar totalmente. Não, ele cagou pra isso, né? Cagou pra isso. É, na verdade, essa já começa a mostrar uma tendência dele. Tanto é que o filme antigo, os caras se escondiam num shopping... E o pessoal igual um zumbi lá indo pro shopping já tava falando do consumismo. E o Zack Snyder cagou pra isso, né? Só quis saber do Massa Velho, né? É bom explicar o que é Massa Velho. Explica aí o que é Massa Velho. Massa Velho, o nome já fala, é porradeira, correria, explosão, é aquele negócio de blockbuster, é isso aí. O que é basicamente isso aí. Porradeiro. Se a gente for tentar fazer um estudo profundo sobre a obra do Zack Snyder, começando pelo Madrugada dos Mortos, é interessante ver isso, porque ali você já viu as características dele. E que é a câmera lenta. Mas ele não usou, eu não lembro dele ter usado câmera lenta. Tem câmera lenta ali. Tem Deve ter uma lenta, ou duas, cara. É, em alguns momentos. Mas você tem a câmera lenta, você tem a música que ele gosta de inserir sempre no meio do filme, você tem a música na abertura, tem uma música lá na metade do segundo ato ali, que vai mostrar. Se não me engano, a música da abertura é o Johnny Cash. É, eu acho que é Johnny Cash também. É, o filme, como eu disse, ele perde fôlego no segundo ato, mas melhora no terceiro. E no final o saldo é bem positivo, é um bom filme de zumbi. Não é o melhor filme de zumbi de todos os tempos, mas estranhamente é um filme dirigido pelo Zack Snyder. E é bom. E é bom. Pois é, aí em 2006 veio o 300. Puta merda, cara. Não, não, agora vale dizer que o filme é uma merda, mas como adaptação vale lembrar que... Ele é uma ótima adaptação. Ah, pra casa do que cacete. Que isso, cara? Tem quadros. Casa do cacete. Tem quadros extraídos da HQ, cara. Existem não, argumentos merda. Inteiros. Vamos lá, vamos começar aqui de novo. Meu amigo, o simples não, fato. Não, tu vai de falar você... de novo que que cinema é cinema, exato, e quadrinho é quadrinho, são linguagens seguir... diferentes. Exato, de você seguir o troço ao pé da letra, não quer dizer que isso seja bom, cara. Na verdade, não é. Na verdade, eu tipo assim, quando eu fui assistir, eu li o 300 do Frank Miller e achei do cacete. Aí depois, com o tempo, você vai ficando mais velho, vai ficando um pouco menos burro. Tu não vê que não é tão bom assim. No quadrinho, os caras não usam cueca, não, né? Não, eles são peladão mesmo. Bolão. E o Leônidas não é tão bonzinho como mostra no filme, entendeu? Tanto é que eles colacham o anão lá, né? É. No tu filme, viu? Ele fala... Já viu o 300, Alexandre, né? Alexandre, tu viu? E o que tu achou do 300? Fala aí pra gente. Cara, eu achei uma... Bela merda. Não, pô, eu achei o filme bom. Mas não mais do que isso, pô. Achei por que você achou bom? Primeiro que o modo dele mostrar as lutas, tudo foi um modo diferente de todos os filmes que tinha antes. Que, tu tá falando de quê? Das câmeras lentas? É. Que é a marca registrada dele, que ele pegou pesado no 300, né? É porque é o seguinte, câmera lenta sempre existiu, só que da forma como ele faz é um bagulho meio diferente. Ele diferente ficou maneiro, porque pô. Ele bota lento, em seguida rápido e de repente ele bota lento de novo, entendeu? Não é só lento e tal. Ele faz tipo uma mescla bem rapidinho de câmera lenta. Ah, e ficou... Mas, eu achei que ficou maneiro, cara. E assim, eu não tenho porquê, porque eu não li também a obra antes. Então assim, eu só vi o filme. E o filme eu vi até o final e não me incomodou em nada o filme. Tem uma característica que muita gente se incomodou no 300. É a característica do Zack Snyder transformar os vilões em homossexuais, né? É. Ele já começa daí. Zack Snyder é uma bicha enrustida. É, ele já começa daí. O Rodrigo Santoro é uma bichona. É uma bichona nesse filme. Nesse filme, não tô dizendo que o cara é, o ator é homossexual. Mas no filme ele tá com uma bichona carnavalesca, parece, sei lá, um desfile de carnaval. Tu sabe, não sei se tu sabe, que quando ele tava atuando no filme, ele atuava separado? Porque tudo ali foi em cromac, né? Mas como ele era altão, e na verdade o Santoro não é alto... Ele foi... tinha 3 metros no filme. Tinha uns 3 metros no tinha filme. Tinha esse mesmo. Ele foi filmado separado lá no cromac e tal... Pra poder fazer aquela computação dele, ah, continue falando aí da bichona do Rodrigo Santoro. Não, é tipo assim, já começa essa tendência que tem quem reclama. O pessoal do MNM, por exemplo, vive falando disso, que a característica dele é de transformar o homossexual em vilão do filme. Eu acho o filme muito chato, muito chato, muito chato. É digno de nota que ele não foi o primeiro filme a trabalhar com esse estilo de filmagem, né? Qual é o nome mesmo que você falou aí, Harrison? O quê? O estilo dele lá, que é tudo computador, parece videogame. Eu lembro que o primeiro filme, um dos primeiros filmes a ficar popular com isso também, não sei se foi o primeiro, foi o Capitão Sky. Ah, tá, usando chroma key, computação gráfica. Isso, computação gráfica, tudo ali, tudo cenário, tudo de mentirinha. É o Capitão Sky com o Jude Law. Eu acho que, se eu não me engano, o 300 foi filmado em 200 metros quadrados. É, um filme de merda. O Gerard Butler se deu bem, que era o Drácula 2000, com esse filme. Rodrigo Santoro continuou fazendo papel de homossexual, acho que é a sina dele. Nasceu pra interpretar homossexuais. Sim, não é homofobia, mas é aquela coisa, o cara é a sina do cara. Mas tipo assim, cara, o Frank Miller, ele se inspirou num filme. No filme, acho que dos anos 60, pra criar a HQ. E o Frank Miller tava lá no set de filmagem dando pitaco, né? Isso. Agora, eu não lembro se o Sin City veio antes do 300. Acho que sim. Sin City veio antes do 300. É, o Sin City... Tem certeza. O Sin City acabou se tornando um filme que é mais bem visto do que o próprio 300, né? E o Frank Miller também tava dando um pitaco lá. Exato. Mas outra tendência do Zack Snyder, eu acho que esse é o filme que melhor explica a carreira, por assim dizer, do Zack Snyder, é o 300. Por quê? Porque você, no 300 você aprende o seguinte: Zack Snyder não é inteligência, Zack Snyder é imagem. Aí você vai dizer, mas o cinema não é imagem? Cinema é imagem, cinema acima de tudo é imagem. Não é vislumbre, ótimo. Mas só que o Zack Snyder usa a imagem pra ser um negócio, como o Harrison mesmo diz, massa velha, ser aquela diversão sem inteligência nenhuma. Não existe inteligência no mundo de Zack Snyder. Mas cinema é entretenimento. É um filme de guerra. Então, assim... claro que ser de guerra tem que ser burro. Não, claro que o filme de guerra pode ter seu lado inteligente, mas às vezes não foi o que o cara queria fazer. Às vezes o cara queria só fazer um filme de guerra com uma imagem diferente dos demais. E a imagem é parecidíssima com o quadrinho, então... Então isso quer dizer o quê? Continua sendo uma merda. Não, porque tu falou... essa tendência de que, porque é parecido com quadrinho, é bom. Não, cara, pode ser quadrinho. Não, se é parecido com quadrinho, ser uma merda, e pode ser diferente do quadrinho, ser do cacete. Então tem que parar com isso. Não, eu nem vi os quadrinhos. Tô falando assim, tu falou, o filme não é inteligente, mas às vezes não é pra ser. A tendência... Entendeu? O objetivo do cara era ser inteligente, era ser massa velho. Não, cara, pô, mas aí tipo assim, você foi criado assistindo o quê? Foi criado assistindo De Volta pro Futuro, foi criado assistindo Indiana Jones. Aí tu vai pra uma merda dessa e tu fala, não, a gente tem que aceitar porque é isso que se faz agora. Não, cara, não. É chato, porra. Não sei. Chato é você, porra. Então... joga a vinheta de novo nessa ideia. Em 2009 teve o filme Infilmável. Cacete. O filme que nunca iria existir. Eu nem vou falar dele, já falei demais. Se não fosse o Zack Snyder, o cara, The Man, Watchmen nunca teria existido. Se não fosse... Era melhor assim. Não, cara. Cara, não sei se tu lembra, cara, quando... Tu ainda não tinha lido o quadrinho quando eu te prestei o quadrinho, né? Ele me emprestou o quadrinho, entendeu? Quadrinho digital. Digital, entendeu? Então, aí, cara, eu lembro que eu falei pro Davi, cara, quando a gente tava entrando no cinema, eu não acredito que eu tô indo ver o Watchmen no cinema, mano. E eu lembro muito bem que o Davi falou: e eu não acredito que eu tô indo ver o Watchmen no cinema. Pô, cara, fala mais o quê? A gente já cansou de falar em Watchmen aqui no podcast. Deixa o Alexandre falar, dar as impressões dele. A gente vive falando do Watchmen, então fala aí. O Alexandre é o normal aqui, deixa o Alexandre. Pô, eu achei o filme maneiraço, mano. Por que você achou maneiraço? A história do filme, apesar do filme ser bem, bem arrastado. Mas o quadrinho é arrastado. Eu não sei, eu não li os quadrinhos também. Mas por que você acha? Porque demora pra eles contarem a história, pra eles mostrarem os personagens antigos. Não é algo tão rápido pra você pegar. Você vai pegando aos poucos até o final, quando chegar o vilão e tem a sua Tu queria ideia que fosse de... igual ao Man of Steel, né? Joga assim na cara do cara. Não queria. Eu só acho que foi mais arrastado do que eu tava prevendo durante o filme. Mas eu acho o filme maneiro, pô. Até a ideia do vilão no final lá de colocar a culpa no Watchman pra tentar salvar. No Watchman, no Manhattan. É, no Manhattan. E isso foi modificado no quadrinho. Pô, eu achei maneiro pra caramba a ideia dele, porque é aquilo, o vilão ele tem um objetivo. Eu acho chato quando o vilão não tem um objetivo nenhum. Só tem o objetivo de dominar uma coisa assim. É anarquia, cumpadre. É coringa. Não tem que ter objetivo, não. Não tem que ter plano, não, cumpadre. O vilão bom é o Zod, né? Que é isso. É. O Zod também tinha um objetivo, pô. Tinha. Ele queria até chamar a Terra, ele, né? Ele queria criptoformar é, isso nosso aí, planeta. Eu acho maneiro. Mas os caras, se tivessem nascido na Terra, seriam mais poderosos. Mas não, Dani, só vamos fazer cripto mesmo. Isso aí é errado também. E depois tem uma parada que depois eu fiquei pensando, mas depois no final a gente fala. A gente fala, quando chegar a ver. Então, mas então, o Watchmen é maneiro pra caramba. Eu achei muito maneiro. E o filme é bonito de se ver, pelo menos eu acho. Não, claro, o Zack Snyder tá fazendo. Por mais que você diga, Davi, que o filme do Zack Snyder é merda, você tem que admitir que, graficamente falando, o filme é demais. O filme é bom, cara. O filme é bonito. Não, é o que eu sempre digo. O que eu disse antes no 300. Esteticamente, o Zack Snyder, ele tem um estilo próprio ali. Você consegue reconhecer quando é uma obra dele. Aqui você vê música, a balde, ele se inspira lá nos HQs, mas, tipo, você perde a essência. Você não tem aqui a inteligência dos quadrinhos, então o que sobra é um negócio muito chato, porque tudo que o Alan Moore escreve é chato, é essencialmente chato. Você fica uma coisa chata e você deixa de ser uma história pra adulto. Chato não quer dizer ruim. A gente já falou disso no outro podcast. Você que tá chegando agora, chato não quer dizer ruim, só quer dizer um negócio que... Procura lá todos os nossos podcasts anteriores que você vai saber do que a gente tá falando. Mas ele muda uma obra que é essencialmente pra adulto, porque só pessoas maduras conseguiriam compreender a ideia que é passada ali pra um filme que é restrito pra adultos por causa do exagero, entendeu? O cara não tem mão pra lidar com a história, é tudo exagerado, é feio, entendeu? É maçante, algumas cenas são ridículas mesmo. Putz, grila, dá até raiva pensar nisso. A gente não vai falar muito de Watchmen, não, porque a gente, quase todo podcast, a gente fala de Watchmen, então... Pô, o Watchmen é maneiro, cara. É claro que é maneiro, cara. É uma obra-prima. O Watchmen é uma obra-prima. Não, então, também não é pra tanto. É sim, é, cumpadi, é, cumpadi. Se o Alan Moore, aquele safado, não tivesse agorado, aquele bruxo filho da mãe, teria dado bilheteria. Qual a parte que você gosta mais? Do Ozymandias entrando lá com o Villard Pipo? Naquele clube gay? Mais uma vez que o... dando a entender que o vilão é boiola. Não, e só essa cena, a gente tava falando agora há pouco da sutileza do Zack Snyder. Sim. E na cena que o Rorschach entra lá no computador, que o Coruja entra no computador dele, né, que vai lá, bota a senha e tal... Quando o Coruja entra no computador dele, que consegue achar qual é a senha, que entra lá na pasta secreta, uma das pastas tá escrito o quê? Boys. Zack Snyder é realmente um cara muito sutil, né? Ele realmente gosta de sutileza. Sutileza, né? Não, é o rei da sutileza. O cara entra na pasta secreta com várias pastas secretas e uma das pastas lá no cantinho tá escrito Boys. Garotos. Eu me amarro nessas sutilezas. Não, mas tem uma parada, outra parada engraçada que a gente revê nesse último filme dele, Man of Steel, que é o negócio quando o Rorschach vai pra Terra do Nunca, né? Aí tá quem tá vendo? O Coruja. Aí o que ele faz? Não! Que é exatamente a mesma cena do Man of Steel, mas depois a gente fala disso. É, a gente fala disso. Ai, que nojo. Vinhetinha 30 Seconds for Mais, essa banda de merda, pra gente falar do Guardiões, a lenda dos Guardiões. Isso aí é só você que vai falar. Filme que é de 2010. Eu também não vi. E o Sucker Punch? Sucker Punch de 2011. Esse filme, esse é a lenda dos Guardiões, é pra aquelas crianças super dotadas que não. De óculos pra verem. Pô, aquelas crianças que já entendem alguma coisa de filme mais velho. Esse é o problema. O filme da lenda dos Guardiões, ele não tem um público-alvo. Porque ele é uma animação que não é bem trabalhada, não é inteligente o suficiente para ser para adulto, mas o tema que ele tá abordando ali também não é para criança. Ele tá no limbo, é todo errado, cara. Os personagens não têm carisma nenhum, não são marcantes, você sequer sabe o nome coruja, deles. Né, o problema é nem ser coruja, cara. Não. Ninguém fala, eu vou ter uma coruja de estimação. Né? Não, o problema é isso. É um bicho fedorento, né? Porra, mal olhão. Eu não sei, nunca dei uma cafungada na coruja. Se fosse uma coruja correndo, sei lá, meu irmão, jogando bola, beleza. Ainda tinha o... Pô, vou acertar a coruja, mas coruja guardiã. Não, e o problema, cara, é... Tu tá tudo errado, cara. Não, eu sei só que tá tudo você errado. Foi ver esse não, filme. Eu não fui ver não, cara. Eu vi acidentalmente na HBO, cara. Ah, acidentalmente, ele ficou 2 horas... Propaganda, trim, trim. Trim, trim. É. Joga a moedinha do Super Mario aí. Acidentalmente, ele ficou 2 horas em frente à HBO vendo o filme. Foi quase isso. Tinha nada melhor pra ver, né? Não, e outra... Não tava rolando se me perder no horário, tinha que esperar da meia-noite. O controle tava sem pilha e você não sabia que era. Aí eu tava deitado, aí eu falei assim, não vou lá na televisão mudar de canal, não. Cara, as corujas não têm marcas, marcas que você consiga diferenciar uma da outra. Você não se apega a ninguém ali. São corujas, cara. Tu queria que ela tivesse ruga? Não, cara, pô... mas me explica aqui. Eu falei que o Zack Snyder, ele por exemplo, não transforma o Watchmen num filme inteligente, justamente por causa dos exageros dele. Ele não consegue transpor com um mínimo de sutileza o que foi abordado na trama. O que em si não teria nenhuma importância se o filme fosse bom. O filme não é bom, o Watchmen é um filme ruim. Mas por que você diz que esse filme das corujas aí, Os Guardiões, não é um filme inteligente? Olha só, você pode até... Pela sinopse de que você, sei lá, você vai na internet e vê a sinopse lá. A criança lá, que na casa é uma coruja, né? A criança tá lá querendo encontrar o herói dela. Só que chega lá, ela descobre que o herói não é essa perfeição toda, que ele praticou erros e tal, que ele tem cicatrizes que a vida deu a ele. Você pode até pensar, não, desenvolvendo, isso pode até render história. Mas da forma como é colocado no filme, além de ser muito rápido, além dos personagens do herói, do personagem lá, esqueci o nome daquele filho da mãe, não ter carisma, além de ser tudo muito jogado na cara, que nem eu tava falando do Man of Steel, ele não consegue desenvolver a história que ele se propõe a desenvolver, que é, por exemplo, a jornada do herói, que é como virou moda agora dizer isso, a jornada do herói. Sai de um ponto, chega a outro ponto, passando por dificuldades. Até as dificuldades que a coruja passa são coisas idiotas. Ah, você tá andando, tá chovendo, tá correndo o oceano voando, de repente começa a chover, aí eles ficam lá com os amiguinhos dele, parecem uns Becardigans. Ah, vamos ultrapassar juntos, sei o quê. Ele não consegue desenvolver direito isso que ele se propõe a fazer e chega lá. O que mais matou nesse filme foi a falta de carisma dos personagens. Você não consegue se apegar a ninguém, cara. Você não sabe o nome de ninguém. Se não tiver... tinha nenhum com a voz do Goku? Tinha nenhum com a voz do Goku, cara. Se tiver cinco corujas juntas, você não consegue saber, você se perde, não sabe qual é o ator principal. Vergonha ali é tu falar que vê esse filme. Não, porra, é isso aí, cara. Tem nem o que falar. É. Agora então a gente vai para o suprassumo do Schneider. Suprassumo. Lembrando que até agora ele estava só como diretor ou como produtor. E nesse ele entrou como escritor. Ele que escreveu, saiu tudo da cabeça dele. Ele aprontou de novo. Caraca. Joga a vinhetinha aí. No samba ela me diz que rala. Nessa não é outro. Não vou editar isso não, eu vou deixar. Então, ô Davi, fala aí do Sucker. Você viu o Sucker Punch, Davi, o Alexandre? Não. Quem chamou esse cara? Davi, fala aí do Sucker Punch. Não, primeiro eu gostaria de dizer que se você tem fetiches com mulheres vestindo roupinhas de colegial, se você é um nerd que gosta de samurai, de dragão, de zumbi, de tudo, pode ver. Mas se você quiser conteúdo, fala aí, Davi. Cara, é aquela coisa, assim, eu até entendo isso. Eu conheço até um site famoso que fez altos elogios, dizendo, não, é porque aquilo ali é o sonho nerd. Não, tudo bem, cara. Mas convenhamos, hoje em dia você tem até um... Foi o Ovo Frito que falou isso? Foi, foi. Você tem até uma produtora de filmes pornôs que tá se dedicando a botar super-heróis lá, fazendo cenas de sexo explícito. Yes. Então, então, tipo assim, pra que perder tempo com uma bobagem igual o Sucker Punch? Sucker Punch é... o lixo do lixo, entendeu? Acho que é aquilo ali que você vê que realmente o Zack Snyder é uma peça rara mesmo no mundo. Não, cara, tipo, é aquela coisa, o Sucker Punch é o tipo o sonho do cara. O cara que fazia aquilo ali, ele sonhava, irmão, vamos fazer uma parada que vai abalar Bangu, irmão, uhul! E aí é, tipo, bota uma loura lá com uma roupinha de colegial. Não, tipo assim, já até sei como é que ele tava lá na mesa de produção. Ei, Leque, todo nerd gosta de samurai. Então, samurai. Leque, todo nerd gosta de dragão. Então joga dragão. Porra, zumbi. Zumbi nazista. Então joga zumbi nazista na parada. Aí gosta de robô. Ah, então joga. E pra fechar, aqueles nerds punheteiros, um monte de mulher gostosa e roupinhas de colegial. Pronto, tá aí o nosso filme. O Sucker Punch me deixou verdadeiramente irritado. Minha vontade era pegar uma sexta-feira 13, aquela marreta grandona, quem já trabalhou com obra entende do que eu tô falando. E destruir o meu DVD. A fúria era tão grande que eu não queria simplesmente destruir o disco, mas eu queria destruir todo o aparelho. Cara, não tem nem como explicar. A menina do Desventuras em Série, do excelente Desventuras em Série, aparece a Ilora. Ela, o padrasto mal dela manda ela para um hospício, né? Depois... ele quer ficar com a herança dela. É, exato. Aí lá ela, tipo assim, entra no mundo de imaginação. Ela começa a viver um mundo bom, paralelo. Assim, pra ela fugir daquilo que ela tá ali, afinal de contas ela tá no hospício, isso, tal, isso. Aqui, sofrendo e tal, ela mata acidentalmente a irmã, ela fica meio psicótica, tal, mas pra fugir daquela realidade dela, ela cria uma outra realidade, que é que em vez de um hospício, aquilo ali na verdade é um cabaré. Exato. E todas as meninas são garotas de programa, tal, é. Tal. E quando ela começa a dançar, ela entra num outro mundo. Isso. E quando ela tá nessa realidade paralela na mente dela, que é o cabaré, ela é obrigada a fazer programas dançando pra os clientes. Como elas não gostam de dançar, elas criam uma outra realidade alternativa, porque de onde elas saem de lá para fazer missões, que é, no caso, enquanto elas dançam na cabeça dela, elas estão fazendo missões altamente perigosas. Exato. Então, basicamente, isso é um filme muito louco. A única coisa boa nesse filme é não, e principalmente, além disso, a espectral do Atme, que também tá nesse filme, que é tá aquela linda, mulher muito boa. Muito linda, demais, demais. Meu Deus do céu. Mas é isso, não tem mais. Ele é a mais velha do filme e é a melhor de todas, irmão. É, não tem mais o que dizer do filme. O filme é isso. Mas você consegue notar outra tendência do Zack Snyder, que é a dificuldade dele de lidar com seres humanos, entendeu? Ele é muito ruim dirigindo. Você pode notar, você vai notar isso no Atme, vai notar isso no Homem de Aço. A dificuldade que ele tem, principalmente pra dirigir mulheres. Parece que tá todo mundo assim, meio com o rosto atordoado, assim, parece que botou gelo no rosto. O pessoal não consegue expressar muito sentimento quando o Zack Snyder tá dirigindo. É um negócio meio... você acha que ele fica bem nervoso quando ele começa a ver a mulher? Ele não consegue dirigir direito. Sabe? Ó, repara, só pra você pensar que eu tô exagerando, repara nas feições na mãe do Kal-El lá no início do filme. Tu vai ver como é que a mulher tá com cara de dor de barriga. Ele não consegue muito bem. É, tipo assim, homem ele dirige legal. Tu fica, não, beleza. 300, né? Homem de cuequinha. Mas quando é mulher, entra a mulher no meio, cara, o negócio fica meio esquisito. Parece que o cara pira. Pô, não sei o que dá na cabeça do cara. O cara fica, Leque, eu tô doidão, Leque. Entendeu? Então vamos sair dessa merda e vamos pro objetivo principal, que é esculambar o Man of Steel. O melhor do melhor do melhor. Então vamos lá, joga a vinheta aí. Voltando aí, vamos falar aqui do Man of Steel. Quem quer começar? Alexandre, já que você falou pouco no começo. Você que foi o cara que mais gostou do filme. Ah, eu gostei, eu achei o filme maneiro. Por que você achou o filme maneiro? Porque eu acho que a história que todo mundo conhece, eu acho que as pessoas nascem já conhecendo a história do Superman, ela foi contada de uma maneira rápida, sucinta, mas mostrando mesmo a história do filme. da questão lá dele sair lá de Krypton, indo pra Terra, voltando. Lembrando que isso já tem lá no primeiro filme, né, cara? Tá, mas tem que ter, Christopher Reeves. Mas não vai ter por causa do que tu tem no primeiro filme. Cara, mas não é. Mas não o que? Tem coisa, que ter, mas ué. Não foi uma coisa inédita, cara. Não, mas não é pra ser inédita. E outra, é tem, ter coisas, ter, tem coisas do primeiro filme que chegam a superar esse Man of Steel, cara. Ah, a própria Zona Fantasma, cara. Que por mais ridícula que fosse no primeiro filme, pelo menos não era o ponto de, é uma cadeia. A Zona Fantasma é basicamente uma nave cheia de computador. Não, cara, agora, mas o que agora acontece? Tipo assim, detalhe rápido. Vocês repararam que quando eles são congelados e são mandados pra nave lá pra Zona Fantasma, eles ficam parecendo falos? Pênis? Eu não reparei isso não, cara. Você reparou, meu irmão? Eu acho não, mas essa, é bizarro, essa foi, tipo foi assim, a parte... eles saem voando assim pro negócio que fica aberto. Eu acho que foi... Cara, que sinistro, maluco, esse Zack Snyder é do mal mesmo, cara. Em questão... Ele conseguiu... em questão de... Ele conseguiu meter ideias. Cara, esse cara não é o Tyler Durden, vai continuar. Graficamente, eu acho que foi o ponto baixo do filme, foi essa, quando eles subiram lá pra Zona Fantasma. Rebatendo o que tu falou, a Zona Fantasma é uma cadeia. Toda cadeia tem seu ponto lá onde as pessoas controlam. Por exemplo, tem lá, se tu for em Bangu 1, tem lá, quem viu Tropa de Elite, deixa eu terminar. Não, mas calma aí. Deixa ele terminar, pô. Não, mas calma. Deixa ele terminar. Antes que ele vá falar, mas esse ponto de controlar a cadeia não fica dentro da cela. Mas não era dentro da cela. Cara, se o cara tá numa nave cheia de computador que ele pode, de parafernália, que ele pode usar pra fugir... Ah, não, tudo bem, isso não faz do filme. Você vai no cinema pra ver um cara que voa com a roupa toda colada no corpo, com um troço vermelho nas costas... E quer credibilidade, né? Você quer credibilidade? Não, tem, você vai... Não, fala aí, Alexandre. Mas quando eu falo que isso não tem relevância, pô, porque tem toda a cadeia, tem lá seu ponto onde é que fica lá o cara lá tomando cafezinho quando o Bangu 1 é... invadido, pô. Tem um café lá tem alguém jogando PlayStation lá quando dentro. Tem PlayStation, pô. Isso aí eu não acho que tem tanta relevância pra dizer que o filme é ruim por causa disso. Eu acho que se for pegar na história mesmo do filme, tem como tu pegar outros pontos que o filme deixou a desejar, mas que não passam por aí. Eu acho que o filme, assim, na questão assim, da história, eu acho que, como eu falei, todo mundo conhece a porra da história do Superman. Acho que as pessoas nascem já sabendo disso. Aí, pô, eu acho que quando eles começaram a fazer a contar a história lá do pai dele e tudo, foi a história, foi maneiro, é bonito, é inegável falar que o filme é bonito de se ver. E não foi a história que ficou se arrastando. E eles jogaram muito os pontos da vida do Superman durante o filme. Eu acho que ficou legal, ficou coerente. Tanto que no final, até falei isso contigo ontem, no final ele tá pequeno lá numa das melhores partes do filme. Então, assim, eu gostei do filme. Eu não achei o filme sensacional, igual outros filmes que a gente já viu. Como Batman, outros filmes. Mas eu achei o filme legal, entendeu? Não tem nenhuma cena, assim, de luta que é marcante. Eu acho até que o vilão, assim, por ter um objetivo, eu acho isso legal quando o vilão tem um objetivo real, né? Plausível. Ele tem. Só que o vilão não era essas coisas. A gente acabou se acostumando com vilões bons. Vilões excepcionais, é que nem o Davi, a partir do Coringa. O Davi é isso aí que o Davi falou ontem. Depois do Coringa, a gente tá querendo que todo vilão seja um Coringa. A gente se acostumou com vilões bons. Mas assim, eu nem achei tão ruim esse vilão, cara. Até porque não, eu já conheço esse cara mas não nos é filmes. Tão bom, entendeu? E eu não sei é que marcante. É um cara que dá pra tutear alguma coisa. É, não é marcante. Mas assim, no geral, eu gostei do filme. Eu achei o filme divertido, maneiro pra ver. Já que o Davi vai querer falar mal das tomadas e do Zack Snyder, eu vou falar... Eu ia fugir disso, mas tem que falar, cara. Se você conhece o Superman, cara, você vai ver esse filme e vai ver que isso não é um filme do Superman, cara. É só um cara com os poderes do Superman, cara. Porque o cara tá cagando pras pessoas que estão ao redor dele. O cara no meio do filme tá lá olhando a TV e toma uma cervejinha. Toma uma cervejinha. É muito fanboy, né? Cagaram pra identidade secreta dele. A primeira aparição dele é longe dele. Tá certo, que é ridículo você achar que é um jornalista inteligente que nem a Lois vai passar a vida toda sendo enganado por um óculos. Mas já na primeira aparição, já matar que o cara é o Clark Kent, que o cara... Aí beleza, aí tá. Aí vamos lá, aí depois disso. E olha que o cara nem gosta do Superman. Não, isso que eu ia dizer agora. Eu não gosto do Superman, cara. Outra coisa, as cenas de ação, não, eu esperava que se fosse cenas de ação... Fodacha que não sei o que, mas é o... Lembra Dragon Ball, não lembra Dragon Ball? Lembra não, Dragon Ball, acho, mas foi... Boas, faz cara. Até aquela coisa de vento no pé dele. Isso. Foi até o que eu botei na crítica. Aquelas teletransportes que tinha no Dragon Ball, aquela menina faz quando ela vai matar os soldados lá. É, essa cena que ela faz assim, vai pulando de personagem em personagem. Opa, cara, muita influência do Dragon Ball, claro. Graficamente, o filme é muito bom. Não, assim, claro, óbvio, Zack Snyder graficamente é bom. Só que, por mais que as cenas de ação sejam boas e sejam dignas de seres com poderes do Superman e do Zod, já tá batido. Aquilo ali a gente já viu em vários outros filmes. Inclusive, se você já viu Matrix 3 ou já viu qualquer episódio do Dragon Ball Z, você vai ver que aquilo ali não tem nada de novidade. É uma coisa que tá ao nível dos poderes dele? Tá. Mas tirando o fato de que o Superman nunca faria aquilo no meio de uma cidade, né? Mas com voz dessa parte, valeu. Mas eu ainda bem que ele fez isso, porque eu ia ficar muito revoltado se ele falasse, não vamos lutar aqui, vamos lutar no deserto. Ia ficar aquela briga lá no deserto. Sem nada pra ter paisagem de fundo. Não, eu até te entendo. Mas assim, como o Superman não espera isso dele, cara? Pô, mas não... Davi, você tá aí calado olhando pra... Fala alguma coisa aí. É, cara, o que que eu posso dizer? Já vou adiantar minha nota pra esse filme, né? Não, peraí, rapidinho. O que eu falei que eu ia falar no final... Uma coisa depois me ficou me encucando quando eu acordei hoje de manhã. No fim, o Zod tá lá dizendo assim, é culpado, eu vou matar geral, surtei. Aí ele tá lá que ele vai... Ó, spoiler free, hein? Spoiler, hein? Aí ele solta lá o visão de calor pra queimar aquela famíliazinha que o Superman tá segurando o pescoço dele. Que é o Superman quer o pescoço dele, que foi totalmente necessário. Podia arrancar o olho dele, mas beleza. O Zod tava com a visão de calor indo em direção à família. Aí de repente ele para, porque o Superman tá segurando a cabeça dele. Mas o Superman tá segurando a cabeça dele, não os olhos dele. Por que que ele não matou a família queimada? Puta merda, hein? Percebeu isso, cara? O Superman tava segurando a cabeça dele e ele deu uma parada assim do lado da família com a visão do calor. Cara, acho que esse cara nunca ouviu o RPM, olhar 43. O Superman tava segurando a cabeça do Zod, não os olhos dele. Ele podia muito bem continuar olhando com a visão periférica e queimar a família. Mas beleza. Beleza, fala tudo aí. Bem. Mas geralmente, quando essa visão de calor sai, eles movem a cabeça, não só os olhos. Sim, é. Mas os olhos dele continuam se mexendo, é a cabeça parada, ele não consegue fazer isso, não? Não, mas por isso que eu tô falando, geralmente eles movem a cabeça por inteiro, não só os olhos. É, mas isso não muda o fato que ele também pode mexer só os olhos. Cara, olha, eu vou já adiantar minha nota pro filme. Eu sei que eu sou o mais chato de todos aqui. É, o cara mas, que não gosta do Atman. É, mas assim, minha nota pro filme é 3,5. Que eu é isso? Vou justificar. Cara, esse é um filme que você tinha um puta potencial. Eu vi o trailer, fiquei empolgadíssimo com o trailer. Eu não acreditava no Man of Steel quando descobri que era o Zack Snyder que ia dirigir. Por motivos óbvios, a última 40 minutos que a gente tá falando, eu só tô falando mal do Zack Snyder. Então tá óbvio que eu não tinha nenhuma esperança quanto ao filme. Mas quando eu vi o trailer, cara, eu falei, putz, cara, eu acredito no Superman. Eu acredito nesse filme, eu sou muito fã do Superman. Ainda mais como produtor é o Nolan, né? Não, nem por isso, cara. Eu acho que o produtor, tipo, principalmente da maneira como ele foi produtor, que foi um produtor à distância, o filme foi filmado junto com o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e ele foi adiado, o nego diz muita coisa, mas é verdade que ele foi adiado por causa do fracasso do Lanterna Verde. Ele ia ser lançado em dezembro do ano passado. Cara, eu sinceramente, quando vi o trailer com aquela música do Hans Zimmer, eu acreditei no filme. Outra coisa, eu senti falta da trilha do Superman. A gente passa cinco filmes, ou seja, 30 anos, né? John Williams. Vendo a trilha do John Williams clássica. Mas é outra coisa. Não, é outra coisa. Isso não tem nada a ver com a história, mas... Não cabia nesse filme. Mas o... É tipo assim, é um filme, então, do meu ponto de vista, que tinha muito potencial. E o filme mostra isso em várias cenas. É interessante destacar isso, que esse é o primeiro filme do Zack Snyder que você consegue observar, por exemplo, ele aqui não tem aquelas slow motion tão descaradas, ele tem um pouquinho ali, em algum momento ele tenta dar uma sacaneadazinha assim nos produtores dele. Não, eu vou sacanear vocês agora, né? É slow motion, mas não é slow motion. Não é aquela hora que a mãe do super-homem morre, não é slow motion, mas parece. Na hora que o super-homem vai voar, não é slow motion, mas parece. Então, tipo assim, ele tá sacaneando o sistema. Mas agora, a cena do primeiro voo foi... Foi bacana. Foi fantástico, hein, cara? É, mas... Não, e com direito a referência e homenagem ao primeiro action comic, que é Superman, na primeira edição do quadrinho lá da década de 20, ele não voava, ele pulava. Tanto é que ele pulava de pé em pé, de poste em poste. E nesse, no filme, eu gostei que ele, a primeira coisa que ele fez foi sair pulando igual um grilo maluco. Parecendo um Hulk, exatamente. Agora... Aí, antes de começar a voar, e aquele voo a lá John Byrne, hein? Que ele cria uma áurea ao redor dele antes de começar a voar. Ele bota a mão no chão, aí... A neve começa a se afastar, tipo... Momento Matrix. Momento Matrix. Ele não simplesmente começa a flutuar, ele cria todo um espectro. É, aquele ali é o momento que você vê que o slow motion tá ali, mas não é slow motion. Porque, teoricamente, aquele ali ele tá indo muito rápido e a câmera tá acompanhando essa velocidade, tipo... Já vê tudo sendo movimentado pela energia dele ali, essas coisas todas. Mas o que eu queria destacar é justamente isso. O filme tinha muito potencial, e você vê pelas nuances do filme algumas coisas, né, em alguns momentos, que é o potencial. Vou destacar algumas coisas que me chamaram muito a atenção. Na hora que o Superman tá subindo, ele tá se entregando lá pro grupinho do Zod, você consegue notar a barra da capa do Superman suja. Você, quando o Superman vai pro espaço, ele sente dificuldade para respirar. Quando a Lois vai pro espaço, ela tá com um respirador diferente. Quando os alienígenas vêm pra Terra, eles estão com um respirador lá, porque o oxigênio vai fazer mal para eles. São essas e outras sutilezas que você fala, porra, cara, que coisa legal. Quando o Super-Homem ele tá voando numa hora que só tem poeira, ele tá torcendo no alto, tu fala, caraca, cara, que maneiro, é isso aí, cara. Cara, é, eu não entendi porra nenhuma, o que é a barra da sujeira tem. A capa do Super-Homem, tem a capa, lá na barra da capa dele, lá no finalzinho da capa dele, se você olhar, na hora que ele tá subindo, você consegue notar que ela tá em cor diferente, ela tá meio amarelada por causa da sujeira. Cara, isso é muito maneiro, a preocupação. São detalhes, a preocupação que os caras tiveram. Lógico que, tipo assim, o filme contraria a lei da física várias vezes, tem uma hora que tá todo mundo preso, tá tudo pegando fogo lá no início, lá no coisa, e você sabe, tá tudo preso, onde tem oxigênio, você abriu, tudo pegando fogo, o que ia acontecer lá na hora? O oxigênio automaticamente vai ser consumido pelo fogo. Ia todo mundo pegar fogo lá dentro daquela plataforma de petróleo. Então, há muitos erros ali, mas se você aceita. Mas eu achei bacana essa coisa, assim, tipo, essa sutileza. Alguns momentos ali, eles se dão o trabalho de fazer isso, por exemplo, ao mostrar que o idioma kryptoniano possivelmente pode ser escutado em qualquer idioma que você vai entender, né? Naquela hora que ele vai mostrando que a mensagem é passada em vários idiomas, mostrando que se eles chegassem na China, eles iam estar falando chinês, se eles chegassem no Brasil, iam estar falando português. Então é por isso que ele chegou nos Estados Unidos já falando americano. Exato. Quer dizer que não foi aquela cena da televisão, não foi tipo um computador que traduziu para todas as línguas. Não, a linguagem a língua dos anjos. Isso aí. Tipo assim, há outras ideias legais, por exemplo, a Fortaleza da Solidão ser uma nave. Então, isso tudo é muito legal. Isso aí foi maneiro. A Fortaleza da Solidão não ser uma bagaça que cresce. Outra coisa que eu achei bacaníssimo e muito lindo, que é a relação do Clark Kent com o pai dele. Ali foi totalmente modificada. É a questão da resignação. O cara que aceita morrer pra dar um futuro ao filho. Não. Eu achei, fiquei putão. O Clark Kent é mal covarde, maluco. Não foi. Ele entendeu. Não, ele entendeu que o pai dele não queria que ele se expôsse, mesmo que tivesse que morrer. Exato. Por isso, pra essa ideia. Mas, cara, usa a tua lógica, cara. Teu pai tá lá, foda-se, esse nego vai ver que eu tô. Tu não precisa nem se expor, tu corre lá, pega o teu pai e sai correndo, se esconde assim, se encolhe. Não, Harrison, a questão não é essa, a questão é a ideia. Não, eu sei que a ideia é mais importante, mas é o pai do cara. Tudo bem, esquece isso. É a ideia que o cara quer passar. Eu vou chegar nessa cena aí. Mas eu quero dizer o seguinte, a ideia que se passa ali é excepcional, é muito bacana. E é bonito você imaginar um pai que se sacrifica pelo bem do filho. Ou seja, nada era mais importante pra ele ali do que o bem do filho. E é maneiro também, tipo assim, pra mim a cena mais bonita do filme é a cena final, quando você volta no tempo lá, uma das últimas cenas, quando o Jonathan Kent vê o Clark Kent, vê um vislumbre do que o filho dele vai ser. Do que ele preparou. Com a capa vermelha lá. Isso, do que ele preparava o filho dele, que ele acreditava que o filho dele ia ser o salvador para a humanidade. E quando a gente fala de salvador, a gente já começa a entrar nos pontos ruins. A falta de inteligência, a falta de sutileza do Zack Snyder. Aquela cena do padre foi foda. Cara, o Clark sentado, atrás dele tinha um vitral com Cristo lá orando no Getsemane. Aí, alguns minutos depois, o Clark Kent diz que tem... Que o Superman diz que tem 33 anos de idade. E pra cagar mais ainda naquela cena que ele tá lá no espaço, que ele sai da nave pra salvar a Lois, ele faz uma pose meio de crucificado. Valeu, Zack Snyder. Tu é um gênio mesmo, cara. Não, mas é tipo assim... esses não são só os problemas. Você começa no filme, é tipo assim... A edição é burra. Você não consegue criar empatia pelos personagens. Então a jornada do herói acaba se tornando solitária. Você não consegue sentir peso nos personagens. Tá tudo ali solto, avulso, jogado. Por exemplo, aquela cena final lá, onde o pessoal do Planeta Diário tá pra morrer, você tá falando assim, que se flodam-se esses caras. Você não sabe quem eles são, você não sabe nem o nome deles. Pô. Não, e eles ficaram meio que o filme todo vendo a cidade destruída só no final que eles quiseram sair pra tentar salvar. E tipo assim, é um negócio, essa cena do padre mesmo, você não sabe de onde surgiu aquela porra daquele padre, de onde ele veio. Cara de pedófilo. E ele conversa com o padre como se fosse o melhor amigo dele. Tipo assim, você vê o quê? Isso é problema na edição. Outra coisa, a Lois Lane não precisava estar no filme. A Lois Lane não precisava estar no filme. Ela não tem função nenhuma naquela porra. Tira aquela mulher dali que o filme funciona ainda melhor. Eu gosto daquela atriz, ela é bonita. Eu acho que a Lois Lane tinha função no filme, pô. Que função? Tanto que... Ficar com o herói no final? Não, a função da Lois Lane podia ter aparecido naquela cena final lá. Do jornal. É, fico feliz de você estar aqui, bem-vindo ao planeta. Ele falou, opa, tô feliz de estar aqui. E ainda ia tirar uma das coisas que eu achei, que é a porra da identidade secreta, que cagaram pra isso. É, né? Não, isso aí tudo bem, mas tipo assim, a personagem tá lá, tipo, é uma forçação de barra. É tipo assim, não, pra que ela sobe na nave? Não, a gente vai descobrir ali de onde veio o Clark Kent. Pô, mas eles já não entraram na cabeça dele, não dava pra tirar tudo ali. É tipo assim, não, a gente quer a mulher também, a Lois Lane. Ah, vocês querem a Lois Lane? Então vem, pode ir, vai lá, leva lá a mulher. E várias outras cenas, a cena que o Jonathan Kent morre, ela é tão ruim, mas é tão ruim que dá vergonha. Tipo, é um troço ridículo mesmo. Você acabou de falar bem? Não, o conceito é muito bom. Ah, tá. Do pai que morre pelo filho é muito bacana. Tipo assim, de o Superman ter poderes, o cara que tem poderes. Isso. Ser um fardo pra vida dele é uma ideia muito boa. Você explora o personagem de uma forma diferente. De aquilo ali tudo ser um fardo, ser doloroso. Mas não todo super-herói, cara, acha que o poder é um fardo. É, mas você tá abordando. Essa é a minha dádiva e a minha maldição. Eu sou o Homem-Aranha. Mas você tá abordando o Super-Homem de forma diferente. Eu achei muito bacana aquilo ali. Você tá humanizando o personagem, você tá tratando o personagem de forma diferente. Mas é bom aproveitar. Ele foi bem diferente do que realmente a gente pensa. Não, que eu acho que fizeram o Superman, né? É. Que é a questão dele ser todo bonzinho e tal. Teve que ter até a cena dele discutindo com o pai dele. E nessa questão dele. Também. E nessa questão dele ser bonzinho também, Davi chegou a ler 952 Superman? Não. Eu também tô cagando. Comecei a ler também o Flash e o Batman e também perdi a vontade e é aquela merda sempre. Estão dizendo que esse Superman agora do filme é a lá 952. Cara, não tem problema se ele é 952, se ele nunca foi um Superman que ninguém viu. Não, eu tô falando isso porque, de acordo com o conceito do quadrinho, ele tá errado. Mas como eu não tô acompanhando essa nova saga, não posso dizer que ele tá totalmente errado. É, mas eu digo assim, que o que acontece é o seguinte. É que o que é apresentado, ignora tudo que você leu no quadrinho. O que é apresentado no cinema é ruim. Por quê? Você não consegue se apegar ao personagem. Por que que o personagem virou pescador? E o ator é bom, hein? Por que ele foi trabalhar num boteco? Pior ainda, como é que o cara trabalhando no boteco descobre que logo ali do lado tá a nave que ele sempre procurou? É diferente, por exemplo, do Batman Begins, onde, tipo assim, você entende a jornada do personagem, que ele tá perdido, que ele quer viajar pelo mundo pra descobrir o que é a ideia, a mitologia, do que os bandidos têm medo. Aí dali ele esbarra com o Ra's al Ghul, ou menos quer encontrar ele. Mas essa parte aí é porque o Superman é um cara fodão e ele, pra saber como é a vida humana, ele, sei lá, foi pescar, virou atendente de um boteco. O filme diz isso? É, não diz, né? Mas não diz, então você tá criando. Então não existe. Se é da sua mente, não existe. É, o filme mas... não dá a entender nada disso. O filme joga essa merda lá. Outra coisa ridícula que o filme mas mostra. Mas faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido sim, ele vai trabalhar no boteco. Outra coisa ridícula que o filme mostra. Praticamente todo flashback é ligado a uma cena massa velho. É tipo, ele vai lembrar, ele vai lembrar do passado dele, é um ônibus caindo no buraco, é ele vendo todo mundo com visão de raio-x. É assim, ele lembra do passado, mas é uma merda. Mas essa cena foi maneira, hein? É, mas aí ele descobriu os poderes dele. É, o flashback dele descobriu o poderes dele. Cara, é o cara pegando uma boa ideia e tentando transformar o mais massa velho possível pra agradar o grande público, os fãs de Transformers, o pessoal de Cerebrado. Então vamos fazer o seguinte, pontos positivos agora. Alexandre. Pontos positivos? É. Pô, como eu falei, o filme é muito bonito mesmo de se ver. Achei assim, a história sendo contada, achei maneiro. Tem alguns erros, realmente. Acho que o único erro mesmo é a questão... O único não, mas o que realmente concordo com o Davi é que ele não mostra essa sequência dele indo para um... Por que ele está indo trabalhar. Pelo menos se mostrasse assim, ele... Não, estou procurando emprego e tal. Aqui no, ele não usou uma estratégia assim, de uma linha coerente. Eu assim, acho que isso poderia ter sido resolvido de uma forma. Ele chegava a mãe dele e dizia assim, mãe, estou saindo para me encontrar... Só essa palavra já ia resolver alguma coisa. Por quê? Porque mais pra frente, quando você visse ele pescando, ele no boteco, ele sofrendo a vida de um humano, você ia entender. Ah, ele saiu pra se encontrar. Porque o que dá a entender é o seguinte, ó. Dá a entender o seguinte. Que o pai dele morre, aí depois ele fica putinho com a vida e ele fala assim, mãe, quer saber? Tô putinho com a vida. Agora eu vou virar moleque piranha, vou sair por aí, não tenho endereço. Aí tipo assim, aí de uma hora pra outra ele volta pra casa e fala, mãe, descobri o meu passado. Tipo assim, ele fica um porrão de tempo longe, chega, mãe. E foi totalmente cagado, né? Porque a forma como ele descobriu o passado não teve nada a ver com a jornada dele toda. Fala aí, é, porque, mas eu acho que foi a estratégia mesmo que o cara usou no filme. Então o cara é foda, ele queria cagar com tudo e coisa. Não, a estratégia de colocar não fazer uma linha coerente assim, a linha, ah, lá ele pequeno, depois ele cresceu um pouquinho, por exemplo, passa o seriado Smallville, depois começa o Superman, entendeu? Foi assim, começou ele lá, aí depois cresceu, depois foi mostrando os flashbacks da infância dele, e mostrando os flashbacks do quando ele é adulto, só que não como Superman. Mas foi a estratégia, eu acho que até foi coerente, porque tanto que o filme termina com a cena dele lá pequeno lá. Não, eu acho que foi, o ruim se fosse só tivesse essa cena no trabalho dele. É, aí o resto não, o resto fosse tudo assim, tudo certinho, ele pequeno... Mas aquela cena ali é uma chupinhada do Batman. O Batman também, assim, uma das cenas finais é o Bruce Wayne lembrando o pai dele, lá com o estetoscópio no peito dele. É a mesma coisa, é a mesma pegada. Alexandre, outro ponto positivo. Outro? Tá tão difícil que tu falou um e já tá pedindo outro. Não, pô. Já tá pedindo arrego já. Eu acho, pô, o filme é maneiro, eu acho que a história é contada maneira, o filme é divertido. Então vamos lá, eu gostei da cena do primeiro gol, eu gostei da última cena da perseguição. Isso não é ponto positivo, são cenas que tu gostou. Não, e você também não tinha ponto positivo nenhum também. Então, falei, pô, acho a imagem, ele podia muito bem ser um super-herói sem ter gráficos fodásticos. O Batman não tem esse gráfico todo e é o melhor filme de super-herói. Tu que acha? Acho que é fácil fazer, cara, o Batman lá. Esse filme do Superman saiu parecendo até aqueles filmes da Marvel. É mais fácil Marvel, fazer o Superman do, cara, que o Batman. Ficou me parecendo um Homem-Aranha. Ficou parecendo o filme da Marvel, cara. Ficou parecendo o filme da Marvel, sério mesmo. Não, ficou parecendo o filme da Marvel, cara. Deixa eu ver o que mais... Ah, quer saber a minha opinião? Lê lá minha crítica, vou botar o link aí de baixo, dane-se. Davi! Não, o que eu falei de positivo que o filme tem é as ideias que são mal aproveitadas pelo Zack Snyder. Ele não tem competência pra isso, ele não tem competência que pra sutileza. Isso? Então é isso. Que ele, tipo assim, aquele. As ideias são muito boas, de você fazer, estreitar a relação com ele, do pai, filho, de você notar a jornada lá do herói messiânico. É isso, é o que é legal. E a maneira que o Superman mudou. Mas eu gosto também das cenas de luta, cenas de ação são bacanas. É, nada especial, mas são bacanas. A mudança do Superman pra mim é ótima. Superman fosse aquele babacão, pá. Babacão? É. Vamos sair na porrada agora, irmão. Que isso? Se ele fosse aquele lá, igual tu queria, aquele, não, vamos sair daqui, vamos lá pra fora, brigar lá fora. Não é vamos sair daqui, é segurar ele pelo pescoço e arrastar ele pro deserto, pai. Cara, não é dizer assim, Zod? Ainda bem que não. Olha só, outra coisa que eu acho estúpida. Eu vi nego comentando, dizendo que aquilo ali maculava a história do Superman, ele matar o Zod. Meu amigo, tinha que matar mesmo, cara. Não, e ele mãe. Já matou o Zod no quadrinho também, né? É, mas porra... Foi de forma diferente. Só que, tipo assim, qual é o problema daquela cena? É porque é mal filmada. Por quê? Porque é mal feita, é ridícula. Ele não podia ter arrancado os olhos do Zod? Podia ter arrancado a cabeça do Zod, podia ter feito qualquer coisa, mas a maneira como é filmado, ele fala, peraí, Zod, não faz isso aí não, e no final o gritinho do coruja do Ash foi fogo. Ele, aí depois que não, ele não, não sei se você lembra, teve uns 4 gritinhos desse no filme. Foi na cena que o Zod acaba de matar o pai, o Jor-El, que a parada na nave sai que ele dá um gritinho assim, tipo assim. Depois cara, tem... o Jor-El morrendo também é muito ridículo. Nossa, cara. Depois... Ele leva a facada na barriga e fica, ai, como dói. Aí como cai. Aí teve a cena, teve uma outra cena que o Zod também gritou e eu já esqueci qual é a cena. Dá uma choque de bamba. Bambi. E depois teve a terceira, que foi o gritinho do Superman. Cheio de gritinho esse filme. Essa viadagem do caraca. Eita porra. Então, basicamente isso. Ah, tá. Gostei de ter visto o satélite das indústrias Wayne sendo destruído, porque você que tá ouvindo sabe o que significa, né? O futuro da não Liga. Não significa nada. Significa nada. Significa que se a franquia der certo, a Liga tá aí, meu cara, irmão. Cara, nesse mundo de merda, eu prefiro que o Batman continue morto lá, seja uma lenda. Não, cara, que isso. Imagina o Batman aí. O Batman com esse cara vai ficar parecendo o quê? Batman e Robin, cara. Batman Forever. Você vai ter um Batman lá todo com zíper na bunda, com mamilos salientes, dando golpes ali de karatê, sabe? Dando cambalhota. Não, mas cara, o Batman é o Batman. Dá urticária só de pensar. Considerações finais, Alexandre, nota. Nota pro filme? É. Como eu falei, 6, 7. 7? Ontem tu falou 6, agora já aumentou a nota. 6,5. Já aumentou de qualquer jeito. Aumentou de raiva, a gente falou tão mal de raiva. Não falei 6,7, pô. Cara, 3,5 e olha lá, hein? Olha, não é o pior filme do ano, porque eu também tive a desgraça ver o Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3 é bizarro. Eu preferia sentir cheiro de merda do que ter visto aquele Bom, filme. Bom, a minha nota é 5.0 e eu acho que eu disse que ia tender a baixar, mas eu acho que foi basicamente isso mesmo. 5 e tá de muito bom tamanho, filmezinho da Marvel. da DC Comics. Da Marvel, da Marvel enrustido mesmo. É, enrustido. Então é isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Já são 3 da manhã e eu tô com sono. Tô com sono, é, não. A gente podia ver a média final do Zack Snyder, né, cara? Tipo... Como diretor? É, como diretor. Vamos ver a média final dele aí. Porque tá com a listagem ainda aí dos filmes? Tá, peraí. Porque eu saí errado. O pior que eu peguei, cada filme que saía, eu saía rasgando o filme. Cara. Mas vamos lá. A Madrugada dos Mortos. Eu cago pra filme de zumbi, cara. 2 só por causa da abertura. É... Peraí, vamos anotar. Madrugada dos Mortos. Davi. Merece a nota 7. É o melhor filme dele, de longe. Então, 7 pra mim é 2. Alexandre não viu, 0. É... 300, Davi. 0. 0? 0 pra mim é... Pra mim é 1. Não sei por que eu tô dando 1. Alexandre. 7. 7? Não puxa saco do Jack Snyder, não. 7, né? Então, vamos lá. Sucker Punch. Não, depois veio o Watchmen. Ah, Watchmen, isso. Qual é a tua nota, Davi? 1. Nossa senhora. Alexandre. 7. 7, beleza. Pra mim é 9. Viadinho. É, depois a das corujas que ninguém viu. É, só você viu. 0 e pra mim 0 também. Sucker Punch. 0, não, menos 10. Não, que isso. Então é 0. 0. É sacanagem. Alexandre não viu, 0. Pra mim, deixa eu ver aqui. Pô. 6 pelas minas, cara. 6. Ah, oh, moleque piranha. Vamos lá, depois de Sucker Punch, Man of Steel. Que a nota do Alexandre foi... 7. 7, a minha foi 5, a do Davi foi... 3,5. Nada de meio. Eu sou 7 aqui. Ah, não sei, eu peguei me cabrei todo aqui. Cara, ele mudou a ordem, cara. O importante é a média final, que a gente divide por 3, pô. Isso que é média, pô. 7 com 5, quanto é? 12. Com 3... 15,5. Com 6, 21. 21. É, com mais 1, 22. Com 7, 29. Com mais 9, 20, 38. Com mais 7, quanto é que é? 45. 45. Com 46. Mais 1, 46. Com mais 7, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Com mais 2, 55. 55 dividido por 3. 18, 3, 3, 3, 3, 3. Tá, 18 de quanto? De 100? Dane-se! De 100 ele merece 18. A nota 18. Não, 18 de 0 a 10, né? Foram quatro. 18 de 0 a 10. Faz o melhor sentido essa conta que a gente chegou. Então... Essa conta foi. Foi uma merda. Sem noção. Caraca, que merda. Então, peraí. Não, peraí, é 55. Não, a gente devia ter dividido em 55 pela quantidade de filme. Ah, foda-se. É, tchau! E boa noite, bom dia, boa tarde, se a gente não se vê mais. Alexandre? Ah. Valeu. É isso aí, Davi. A gente tá precisando estudar, hein, cara. Samba, ela me diz que rala. Nessa, né? Não vou editar isso, não. Eu vou deixar.